Mulher? Mulher é uma desgraça. Só fica satisfeita quando tá insatisfeita. Só são plenamente felizes quando estão completamente infelizes. Só fica feliz quando a gente tá triste. Não consegue ficar satisfeita. E ontem foi a porra do meu aniversário de namoro. Eu vou contar o que ela fez. Eu queria que fosse um dia perfeito pra ela. Paguei spa, reservei a porra do restaurante. Aí deixa essa mulher 10 horas da manhã no spa pra buscar ela 10 horas da noite, me tá estressada. Como que alguém tá estressado no spa? Engoli. Então eu sugeri da gente ir no restaurante. Não, tô estressada. O spa mexeu comigo. Eu fiz uma reserva no restaurante mais caro de São Paulo. Engoli. Eu queria ter a porra do dia perfeito. Falei, amorzinho, então vamos lá pra casa tomar um vinho, comer um queijo. Pode ser. Pode ser o caralho! Aí ele entra no carro, aquela cara de cu. Respira fundo. Tudo bem, sirva o vinhozinho e cortar o queijinho. Ela vem e me fala. Eu não vou comer esse queijo porque engorda. Eu tô na casa dela. Ela comprou a porra do queijo e não vai comer. Eu respirei fundo. Engoli de novo. Porque era pra ser a porra do dia perfeito. Fui fazer um carinho nela. Aí eu fui perguntar pra ela. O que tá acontecendo, amor? O que tá acontecendo? Ela olhou pra mim e falou o seguinte. Sabe o que é? É que meu ex-namorado já fez tudo isso. E nunca você vai fazer igual a ele. Por que você fez isso comigo? Eu não mereço isso. Eu quero que você morra. Vá pro inferno, sua vagabunda. E seu ex-namorado, seu filho da puta. Eu não nasci pra sofrer. Eu nasci pra ser feliz. E a partir de agora, eu vou tratar elas que nem bosta. Igual elas tratam a gente. Nunca mais vou sofrer. Mas nunca, nunca, nunca mais. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo. Eu tomei uma decisão. Nunca mais vou falar com mulher na minha vida. Quem vai falar com mulher é o meu marido. Eu vou virar gay. A palavra gay já é sinônimo de felicidade. Eu só quero ser feliz. Alguém pra me pegar na minha mão e falar, vamos sair juntos, vamos viajar. Eu vou pra Cancún ser feliz. Eu vou pra Ibiza, eu vou pra Itália, eu vou pra Veneza. Mas vou com uma pessoa, companheira, com um homem, com um parceiro. Trocar ideia, vou jogar bola, vou rir junto, vou ser feliz. Vou em restaurante, vou tomar cerveja, vou comer churrasco. Ah, mas eu vou ter que dar o cu. Vou ter que dar o cu sim, mas pelo menos eu vou transar. Porque com você, eu não transava. 2 meses, eu tinha que implorar pra comer essa merda. Vou comer cu todo dia. Agora o cu vai vir a hora que eu quiser e com amor. E eu não vou ser um desses viado afeminado não. Porque viado afeminado me lembra mulher. E eu quero distância de mulher. Então se você for um viado afeminado, também não chega perto. Eu quero um homem. Eu preciso de um homem na minha vida. Se você gostou de mim, se entendeu, se compadece, me procura. Meu nome é... Acha o Facebook aí.